Brasil. Enquanto existia a ilusão. Liga, liga, liga. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Liga pra ela, onde ela estiver, se ela estiver em Mosqueiro, em Outeiro. E diz assim, ó. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. DJ Rebelde. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. DJ Rebelde. E vai pra cima. Obrigado, meu comandante do Gedilson. É a nossa família retrô. Toda sexta. Sei que ficou no seu quarto. É boutique. Pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito. Enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora pra te avisar. Igreja Amiga Lielton e o Juju da Domina Mais está com a gente hoje no Boutique, obrigado, hein? Alô, Xoxota! Você sentirá que eu posso ser de boa. Estou... Quem sabe canta aí? Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Alô, DJ Rebelde, pra cima! Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Caminho, caminho. Fazendo Dorivaldo, a dona Zilda, aqui do meu ladinho. DJ Rebelde. DJ Rebelde. É pra dançar, Budigui. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Não havia com que se preocupar. Deixa eu abraçar meu grande amigo Joel da Tecno Blitz. Tudo era o presente. Ele é a primeira dama com a gente no Boutique. Obrigado, Joel. Todo dia. Abraçando o Edilson, o Edels, o Rebelde do David. De viver cada segundo. E aí, meu filho? Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no... Tá bem com a gente, o tio do Joelson. Tá com a gente, alô, tio do Joelson. Que ninguém apaga um amor assim. Vai! Quantas marcas ficaram em... Fala, DJ Alessandro Batidão. Se agora o destino quer nos separar. E aí, Nigéria, qual a parada? Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Também com a gente as minhas garçonetes, a grande amiga Lorena, lá na antiga Via Show, agora é Top Show. E a minha garçonete Mira, a baixinha retada lá do Bengola. Nós vivemos muito além da emoção. Ei, Gilson, tanta coisa, só lembro dela. Isto pra lembrar. Bloco. História escrita bem no coração. Que o tempo. Bloco da Manguaça. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acaba e o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre, não. DJ Rebelde, tira, tira e vai. Tira essa paixão da cabeça. Atenção, garçom, não chega aí, garçom. Tira essa tristeza no olhar. Aqui na frente do palco, garçom. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Alô, Castro. Tempo perdido. Tamo junto. Amor bandido. Ele te fez. Aquele peixe frito com açaí. Final da história. Você sem rumo. Mas... meu contador Ricardo com a gente. Fala, Ricardão! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Como nunca fiz. Beija a cabeça. Beija a cabeça. E quem é? Ei, Edilson, deixa quebrar seco de carinha. Nossa equipe S. Marcando presença na nossa sexta Redrô. Na sexta do Boutique, que é sucesso. Nossa equipe S. Abraçando Edilson, do Edilson, com o Rebelde. E do David. Tudo pra te agradar. Silva Original! Mais uma vez você vai. Você e a Valéria! Leva um pedaço de mim. Chama a atenção do garçom. Será que tem algum garçom hoje aqui? Alô, garçom. Cerveja aqui. O meu patrão Dorivaldo e a Zilda! Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Vai pra cima! Me queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo. Empresário Denilson. E a Cibele. Cadê o Chapolin? Faço de tudo pra te agradar. Bora o gão! Toquei meus braços, te faço sonhar. Olha aí, Edilson. Foi ali onde tudo começou. Você já me... alô, o Gão Retrô! Mais uma vez você vai. Foi com esse trio que começou. Leva um pedaço de mim. Me dá uma carona. Mais uma vez vou ficar. Eu vou te dar, vou te deixar lá no canto. Aqui. Aí deixou lá no canto. Mais uma vez você vai. Deixou na porta da casa dela. Um pedaço de mim. Deixa eu abrir a porta pra ti, deixa. Uma vez vou ficar. Aí abriu a porta. Aí o cão já ficou, meu irmão. Aí o Zé do disco de hora acordou, meu irmão. Prepare o jantar. DJ Alessandro Batidão. Hoje eu quero te amar. Ele e o seu parceiro Tiagão e a Tiagão. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Antônio, saudade. Ei, Antônio. Hoje eu quero te amar. Então deixa a porta. Hoje eu quero. Hoje eu quero te amar. E aí, Silva? A gente já não faz amor. Vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Hoje eu quero. Hoje eu quero te amar. Grande amiga Dani do Shopping. A nossa topíssima Dani. Aqui no Ladinho. Meu amor, me espere. Vou logo chegar. Vai ligando. Namorado novo. Vale o jantar. Põe o vinho no gelo. Cala a boca, cagou. Hoje eu quero te amar. Atrás da coluna. Ele perfume pra me enfeitar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Grande amigo Fefeu, saudade aí, Fefeu. Este amor. Ele, meu grande amigo Leandrão Calçados. O homem da toca dos bairros com a gente. Alô, Leandrão Calçado! Abração do Rebelde, meu irmão. Hoje eu quero te amar. Aí, Fefeu. A gente já não faz amor. Vai! Como manda a paixão? Se nenhum dos dois mais liga, o amor nunca briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Isso é retro. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra. Lembra, lembra, lembra de tudo que vivemos. Bora, minha garçonete Lorena! Das tardes de domingo. Obrigado pela presença hoje aqui no Butiquim. Fica no olhar. Toda vez que a gente se apresenta lá na Top Show, a gente é muito bem recepcionado pelas garçons e tem um carinho e respeito muito grande pela gente. Obrigado, Lorena! Coração. Bora! Pra você voltar. Alô, Mauro! Alô, Lilian! Passando o tempo e eu não sei me controlar. Cadê o mestre, hein? Não dá. Alô, mestre! Assim você não dá. Uala! No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram. Olha, mestre. Difíceis de esquecer. Não vai esquecer da tua lona, tá? Uou, uou, te amo. Sei que ainda me ama. Tu não viu o vídeo, não? Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. One, two, three, vai! Aceitar que tudo se perdeu. Ouvi meu coração pedindo pro Butiquim dançar. Dança, Butiquim. Vai passando o tempo e eu. Sim, original. Vem a dona Valéria, esse casal sempre com a gente. Ficar sem você não dá. Silva Original e Dona Valéria. Esse casal tá show no baile do maestro. Cada do maestro. Passo você, DJ Rebelde. A todo momento só dá você. E meu pensamento. Falando isso, nosso ex-cabeludo. Noite quando sopra o vento. Fala, Edson dos Mano. Meu amor, eu sei que só vai dar. Alô, Lilian! Em meu pensamento. É das damas e os cavaleiros da noite. Eu quero sim. Vá, Júlio! Você pra mim. Bora sua, Júlio! O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. DJ Rebelde Saudade. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Pra você recordar os melhores anos da sua vida. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer, quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Chega pra saber, meu grande amigo Pataca dos Guerreiros. Sonhei. Juntamente com meu parceiro Toninho e companhia. Eu fala, meu parceiro Pataca dos Guerreiros. A metade que eu queria. Os nossos guerreiros, lá de coração, abração. Valeu, Pataca! Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Guardou um te amo com letras gigantes no meu coração. Meu amigo Chave Gledson, e aí, Chave? Eu quero ter um mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada. Chefe Gleidson, não é o patrão da saudade. Grudada em mim, vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. DJ Rebelde! Sei. O amigo DJ Fernando com a gente. Só sei. Segura! Só sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Sexta Retrô no Botiquinha pra dançar. Seu olhar tão diferente. Rebelde. Não me vê com um pouquinho assim. Prince. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. E o nome dela? Nisei, Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Obrigado, Gilson. próxima sexta, Retro, a gente se encontrando aqui no Botiquim. Edilson de Alça, David Rebelde. E a família Retro se encontrando toda sexta-feira. Vamos lá! Seu olhar é tão diferente. Bora, Ricardinho! Não vê que eu estou afim. Aí, meu contador. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou afim. Pra dançar! O seu jeito de falar. Bora, Castro! Me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Essa doçura. E o nome dela, hein? Nisei, Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Vai, Sandro! Só sei, só sei, só sei. A onda agora é retrô. Uma vez. Moleque, quando atraca, vai! Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Para daqui. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Olha o Sidney. Não, ei, Sidney, eu não quero te... Você e a Shirley. Como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. E aí, tá matando? Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar nesse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. É pra dançar, Zio! Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Vai, minha charcuda! Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca. As minhas amantes! Você atrevida. Alô, amante! É que eu não tô enxergando nada, mano. Vocês estão num breu pra ir. Vai! Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Os amantes da saudade, os amantes pela dança. Esse sim é a original. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Ei, cavanhaque. Ei, cavanhaque. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce. Lá o bicho vai pegar. E morrer de prazer por uma noite só. É pra dançar, Budigui. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Bora, empresário Denilson! Eu quero ser a emoção proibida. Bora, recordar! A sensação mais eterna, mais louca, DJ mais você atrevida. Só tenho um barco. Bora botar, vai. Botei o meu barco na água. Saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Olha o barco aí! Em cada sinal do caminho, eu só via você. Vem comigo! O meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Os guerreiros correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Bora dançar, Bundiguinho! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. DJ Rebelde, desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Meu amigo Xoxó, tá de longas datas, de velhos carnavais. Passei muitas horas rodando. Tamo junto, Xoxó. E não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, eu só via você. E no meu barco tinha o quê? Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Vai, Dorivaldo! Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Segura, Gilda aí! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolava. Obrigado, meu amigo Elielson. Desde alguém que te ama e que sofre. DJ Rebelde, outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Só no bailão. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar. Grande amigo Carlinha, na... o casal quer o lanche. Vo... Tô esperando esse lanche. Sozinha em lugares que eram nossos, que perderam o amor sem você. Esse giz tudo Lombardi. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer. E aí, Budigui? Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou. Aí vamos pra você que pegou aquela fuga pra Itégua na sexta retrô. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê a Dani? Cadê você que me tirou a paz? Cadê a vinheta da Dani? Eu procuro mais. Cadê Príncipe você? Negro. Dani do Shopping, a nossa topíssima do retrô. Volto sempre a mesma. Antes do pedir, já tá na agulha. Dos abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Sexta retrô é Budigui. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Cadê você? DJ Rebelde! Aquela colcha de retalhos que tu me deu.

o coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Vigia Alessandro Batidão, hein, Alessandro? Você, você acreditar que eu sempre te amei. E meu amigo João. Aí, João. Você, você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Vai! É surge amor, sinto ar, sonhos vividos. Hoje não vale nada sem você aqui. Fala, meu amigo Tiagão! Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife pode deixar, Sandro, mas parecem coisas lá do céu. Estamos gravando essa sequência aqui no Botiquim, tá bom, gente? Quando você, se quiser ceder, é só pegar o número do Rebelde, tá bom, gente? Recife. Você que já tá na linha de transmissão, não esqueça, é só esperar amanhã e aumentar o volume. CDzão do Rebelde aqui do Botiquim. E o artesanato do meu Recife. Bora, Dorivaldo! Mas parece coisas lá do céu. DJ Rebelde! Em toda a cidade. Quanta liberdade, como tem moça e a velha olinda, que coisa mais linda. De Rebelde. Como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. DJ Rebelde na sequência. As praias e o sol de Recife são na terra um pedaço. Dali, maestro. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Olha a Maria da Penha. Que a violência já não representa nada. E aí, Maria? Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Sexta Retrô no Boutique. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar. Bora, Paulão! Dar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, então na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. É pra dançar! E que a gente já possa viver já possam brincar, sorrir ou cantar, soltar seu perfume e amor pelo ar. E não voltar falando de amor, de amor, de amor. DJ Rebelde. Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. É pra dançar! Duas violas duetando. A saudade desse grande amor. DJ Rebelde! Os meus olhos buscando. Teus olhos morenos. Se fez tão pequeno. Diante este sonhador. Uou, uou. Uou, uou. Yeah, yeah. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Quem? Eu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Fui eu. Vai, Budigui! Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não dueta mais. O maestro da saudade. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei meu amor não me ama mais. Vai! Yeah, yeah. Oh, oh. E aí, Castro? É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Mais tarde, os amantes e somente nós viveram o peso. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Pra cima! Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou. Dizendo que hoje, sábado, tem Rebelde lá na quadra da prefeita do Guamá. Domingo, a primeira parada é no Balneário Belo Horizonte, em Barca Arena. Segunda parada, em Outeiro, no Marizia. Yeah, yeah. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Aí o Alexandre, tá chovendo aí, Alexandre. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado, tem medo de amar. Bora, Alexandre, bora, Jojota! E aí, Jojo? Porém a vida me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Meu amigo Fefeu, saudade, ele dá valor. Pode realizar. O Fefeu, que só quer encontrar um amor de verdade, né, Fefeu? Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. E há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Chama já meu amigo Joel Zé da Arena, Tupinambás. Juntamente meu amigo Xoxota. O Xoxota, velha guarda da Radional 2. Ele e seu grande amor Alessandro. Obrigado, Xoxota. Falando em Radional, Dia dos Pais de Rebelde da Radional, hein? Lá no Baduigo! Alô, Xoxó! A primeira parada! Que tu quer, meu irmão? Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar. Grande amigo Elielso, o homem da arena do Pina Baixa, obrigado, Elielso. Amor de verdade, passar do sonho pra DJ realidade Rebelde. E finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Dá-lhe, maestro. Eu escuto falar, só falar. É de um dia pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. DJ Rebelde. Muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Vão cantar assim, ó. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresa. Vem que eu não quero surpresa pra última hora, não. Fale agora que ainda existe amor. Olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Rebelde vai tocando e vocês vão dançando. Eu gosto tanto dessas nossas aventuras, maluquices e loucuras na procura do sabor. Toma! Fala de tudo toda vez que a gente deita. Nós sabemos a receita das delícias do amor. E a parada é assim, ó. A gente curte, toma banho de champanhe. Entre nós não há quem ganhe. Nosso jogo é 10 a 10. De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis. Como é que é? E o nosso amor invade a madrugada. Paixão gostosa e desavergonhada. Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois. A gente faz incríveis brincadeiras. São tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem talvez. No sonho faz amor mais uma vez. Não há no mundo outro amor assim. Adoro quando você dá pra mim carinhos que me fazem viajar. Subir pelas paredes, levitar. Na cama somos doces animais. Estamos nos querendo sempre mais. Não temos mais limites pra fazer coisas do prazer. DJ Rebelde! Sexta Retro no Boutique! Pra você dançar e curtir, viajar no tempo! Oi. Eu gosto tanto dessas nossas aventuras, maluquices e loucuras na procura do sabor. Rola de tudo, toda vez que a gente deita, nós sabemos a receita das delícias do amor. Três amigos Edson dos Manos. A gente curte. Daí é de entre nós não há quem ganhe. Nosso jogo é 10 a 10. Esse cabeludo. De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo. Nosso amor se. Os nossos guerreiros. Eles dos motéis. Bora, Botanga! E o nosso amor invade a madrugada. Paixão gostosa e desavergonhada. Cê é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois. Vai, garoto! A gente faz incríveis brincadeiras. São tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem talvez. No sonho faz amor mais uma vez. Não há no mundo outro amor assim. Eu adoro quando você dá pra mim. DJ Rebelde! Carinhos que me fazem viajar. Subir pelas paredes, levitar. Na cama somos doces animais. Estamos nos querendo sempre mais. Não temos mais limites pra, pra dançar. Coisas do prazer. Minha sobrinha Nicole também com a gente. Não vou mais. Aqui no Botiquim, vem a minha sobrinha. Quando te encontrar. Alô, Branco Moto! Não dá pra esquecer tudo que passou. Até que enfim funcionou isso aí. Porque teu corpo no meu virou tatuagem. Já não sai de mim. Você voltar. E aí, mulher, como é que tu tá? Tô carente de você. Faz amor comigo. Ai, deixa eu me render a esse teu amor. Bandido. Tô carente de você. Faz amor comigo. Deixa eu me render. Meu amigo Chefe Gleidson, curtindo a nossa sexta redrões. Obrigado, Chefe. Bora o gão! Já tentei achar uma solução pra me livrar desse amor, mas sei que não tem jeito. O maestro da saudade. Não tem outra saída. Se eu negar você, eu nego a minha vida. Não dá pra esquecer. Rebelde! Tudo que passou. Rebelde! Porque teu corpo no meu virou tatuagem. Vai tocando a saudade só na categoria. Porque é só saudade. Bora dançar, Mutiguinho. Me diz o que fazer. Já já tem meu garoto, David. Como é que tu tá, mulher? Tô carente de você. Faz amor comigo. Ai. Deixa eu me render a esse teu amor. Amigo de

pra dar. Só tenho carinho e amor para dar. Eu só o que eu tenho. O que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Nem pix eu não tenho. Só tenho carinho e amor para dar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Vai, Tiagão! Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por igual. Bora, Castro! E só fique por... Tá certinho aí, meu irmão? Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. DJ Rebelde, que culpa tenho eu? Aí eu te pergunto, de ser tão triste assim, sem ninguém. Que culpa tenho eu? Pra me amar. Bora, Budiguinho! O tempo já passou, a chuva terminou, e nosso amor se acabou. E tudo tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. DJ Rebelde, seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Vai! Não, não, não. Se foi você quem lutou pra acabar, que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? O maestro da saudade é DJ Rebelde. Bora dançar, Budiguinho! É a sexta de maior sucesso! Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Rebelde! Eu te bem, é você, meu amor, eu te dou minha vida. Eu adoro esse retrô. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente... Vai descendo! Vai curtindo! Eu te liguei, eu senti... Na... É a sexta retrô do Boutique, como é que é? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, Rebelde, olha pra mim e me diz. adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Já já tem meu garoto David pra dar continuidade junto com a gente. Bora, Dorivaldo! Meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei. Bora, Gilda! Sem tanta dor, foi tão ruim. Eu não pude estar com você, meu amor, não pude te amar. Cadê a Lilian? Meu grande bem é você, meu amor. Bora, Lilian! Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Sobe tudo! Vá pra cima! Você está redrando o botiquinho, sucesso assim! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. 1, 2, 3, 4. Nosso amor DJ Rebelde. Caso complicado de se entender. Caso complicado. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. É pra dançar, é pra curtir. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor por quem brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Olha o Antônio, saudade, Antônio. Bem, eu sei que a gente. Ele é o patrão. Outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor? E o amor se fez. E o amor se fez. DJ Rebelde. Saigon. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Por favor, vamos apagar a chama da paixão. Valdão, relembrando a Saigon. Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. DJ Rebelde. Esse é o Príncipe Negro Retrô. O mundo inteiro agora é o manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. O estranho que eu voltei mais puro do céu. E vá pra cima! Sempre está lá. E ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. E ver e voltar. O tolo teme a noite. Bora, Jojota! A noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. É pra dançar! Oh, As luzes queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Rebelde. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. E vá pra cima! Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo assustar. Lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. Fala, de onde eu vi algo DJ Rebelde. É pra dançar. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Quem sabe canta, vai! Meu amor, fala assim, original! Você é Dona Valéria! O que foi que eu fiz? E na dancinha, meu amor, volte por favor. Você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Beijo rebelde. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor. Volte! Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volta, meu amor. Você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. DJ Rebelde. Só você não vê, amor, quanto eu te amo. Meu coração está vazio. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Eu te amei, DJ Rebelde. Por tanto tempo eu te amei. Égua do sol, mano. Fiz mil loucuras por você. Aí o gão viaja, é o gão. Pensei que eu pudesse ter pra sempre ter seu amor. Fala, meu chefe! Me enganei, foi só momentos. Momentos que me fez sofrer. Sofri por ti porque te amei. Te amei demais. Vai pra cima! Só por ti. Por te sentir tanta emoção. deixando em meu coração desejos e paixão. Você machucou e assim me deixou nesta solidão. Relembra aí. Um, dois, três, vai! Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Foi você que escolheu desse jeito. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Já chega meu garoto David. Bora David. Perdoa meu coração. Das 5 da manhã, meu. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. A gente vai lá na portinha daqui a pouco. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Meu amigo Thiagão, junto meu amigo DJ Alessandro Batidão, a carreta poderosa tá chegando. Perdoa meu coração, a poderosa do Interlan. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. DJ Félix! E vá pra cima, senhor! Quando o DJ tocar esta brincadeira. DJ Félix e o seu grande amor Vanessa, lá do Som Liberal, filho do Paulo Cunha, lembra quando a gente se amava, irmão da Paulinha e do Júnior. Ouvindo esta canção tão depois de me apaixonar. Bora, Budiguinho! Quero ver seu amor. DJ Rebelde! Sem ele eu nada sou. DJ Rebelde. E vá pra cima! Peço pro DJ tocar um pouco esta canção. Esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Rebelde. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Vai, Alessandro! Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você quero ficar. Quero ver seu amor. Sem ele eu nada sou. Quero ver seu amor. Sem ele eu nada sou. DJ Rebelde! Thank you. Rebelde. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Oh, oh. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Relembra! Passou dia e noite, vivi apavorado. Já já, meu parceiro, meu garoto David. Solidão. Para dar continuidade da nossa sexta retrô. A sexta que é sucesso. É verão, 40 graus. Eu preciso estar com você todo instante. Vai, Tiagão, pra cima! Já não faz mais sentido ficar tão distante. Isso, réu. Só passando o convite pra galera. Segunda-feira tem Ilha Bela. Tem Edilson, tem Gelson, tem David, tem Michel, tem Tom, tem Rebelde. Porque o meu mundo é todo. 5 contos da travessia, hein? Lá pelo Palácio dos Mares. Isso. 5 contos. A travessia pelo palácio, hein? Rebelde vai tocar de sunga. Piscina liberada, então vou levar minha sunga. Solidão no meu peito vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido. Fala, Paulão! Quer fazer um caqueado? Vou tocar 2 caqueados pra ti, tá bom? Minha vida. Vem de ver se despedida. Porque o meu mundo é todo seu. Sexta Retro Boutiquinha, sucesso! Amo você. A gente vai agradecendo. Todos vocês. Todos vocês. Olha o caqueado! Yeah. você diretamente do Marajó, DJ Claudinho. Original, Edir Valéria. Vocês, o meu garoto DJ Demidinho.